8-2, Solos 3-2, à direita, Solo 1-2-1, decimal 9, boa noite. Direita 1-2-1-9, azul 2-7, 8-2, obrigado, boa noite. Solo Salvador, muitíssimo boa noite, azul 2-7, 8-2, lembrando a pista. Azul 2782, boa noite, Alfa e Kilo, para o Pátio 3, entrevista 4, Lima. Alfa e Kilo para o Pátio 2? Pátio 3, Pátio à frente, Pátio de Carlos. Ah, decente então, para o Pátio 3, Azul 2782. Azul 2782, a posição agora será 5 Lima, centralizador no VAT. 5 Lima, centralizador, Azul 2782, obrigado. Soura, Azul 4959, ponto de espera da 10, pronto. Noite, Azul 4959, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento no 40 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, Azul 4959. Azul 2228 com 53 a bordo, 4 horas e 30, Antônio Salvador. Salinha 2228, autorizado o táxi, táxi principal e Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 10 no 4. Táxi principal Índia, 1895, 1014, 2228, obrigado. Salvador Azul 2782, está com o balizador visual na 4 Lima, poderia confirmar pra gente? Afim, pode seguir o balizador, é que às vezes ele quer modificar aqui pra gente, mas pode seguir. Sem problema, vai seguir o balizador então, obrigado, boa noite. Azul 4959, decola os 36, controle 120, decimal 8, bom voo e boa noite. Bono 208, Azul 4959, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 24959. Azul 4959. Azul 4959, contato radar decolagem, suba via saída da EL para, corrijo, via saída Coral para o nível 140. Via saída Coral, 140, Azul 4959. Torre Salvador. Boa noite, parceiro 2228. Proxima quanto pra dar ONU 0 próximo. Passarei 2228, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Alinhe, manter ONU 0, 2228. Muito boa noite, Portugal 024, information Charlie, level 350 to Lisboa, request clearance. É Portugal 024, information Charlie, correct, approved to Lisbon, flight level 350, via Portugal 10, after the cost left turn, with Momo, departure, and Nanny, transition. And correct, and Zulus transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. After intercept, Upper Zulu 44 until Mike Serra Serra, and according to flight Penny Road. Take off Union 0, score code 5136, for the departure 120, decimal 8. 024, it's clear to Lisboa, level 350, after the departure left turn. Momo, departure, D-loop transition, Upper Zulu 44 until Mike Sierra Sierra, after flatland route, runway 10, scope 5136, and departure frequency 120.9. 120.8, so the departure. Hey, 120.8, Portugal 024. Portugal 024, with back correct, correct for pushing set up gate 11. Poly for pushing start gate 11, Portugal 024. Decola de 40, controle 120, decima 8, bom voo, boa noite. 1208, obrigado, boa noite. Controle Passaredo 2228. Paredo 2228, contato radar decolagem, suba via Arbor para o nível 180. Via Arbor 180. Salvador, azul 4959. Possível. Solicita approach de Ilhéus, se possível. 4959, inicialmente uma temporal. Aguarde. Sim, muito obrigado. controle, eu passaria do 2228? Prossiga. Poderia coordenar pra gente direto Conquista? Principalmente mantenha via, aguarde para voar de trás da Conquista. Obrigado. Azul 4959, 9 milhas para a posição coral, serviço radar encerrado, chame Ilhéus, frequência 120, decimal 1. Ilhéus, 120, azul 4959. 774, informação Charlie, confere. Autorizado para Bom Seguro, nível 180, declarando a pista no zero com curva direita no perfil da subida coral. Aciona 5102 e o controle 120, decimal 8. Sente Porto Seguro, 180 autorizado, decolando 190 com curva direita na saída coral. 5102 transfone, 1208 controle, aposta para a Azul 2774. Azul 2774, vai fazer o mesmo correto, porém, por gentileza, modifica o transponder para 0274. 0274, vai eu modificar o Azul 2774. Correto, chama para o posicionamento. Chamada para o posicionamento, Azul 2774. Obrigada, Mari. Para o nível 050, ajuste no 014. Ok, 050, modificou no 014, ajuste. Velocidade lá para a próxima, ajuste. Negativo, mantenha a via chegada inicialmente, aguarde para o voo ao Brasil 368. Ok, mantenha a via chegada, aguardando o 368. Área 2228, chame o centro, frequência 128. 8, decimal 8, alterna 126, decimal 0. To for, approve the push and start, call red for attack. To for, push and start, call red for attack, we are going to go 0 to 4. 4310, 220 para 150. 4310, sua identificação dessa via chegada a Mari, para o nível 060, ajuste 1014. 60, 1014, via chegada de capa Mari. Você tem uma chance de vai em capa? O número 2 permaneça na via, via Mari. 1014, report Portugal 024. Cinco nove dois, dois zero três meia meia para R9, desa para 25003, Senegal 0104, reporte estabilizado. Gente, olha para o 0366, descendo para 2510, reporte estabilizado, agora 592. Salvador, boa noite, Portugal 024, ready for departure. Boa noite, Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, the wind is 140 degrees with 06 knots. Line up and take off runway 10, Portugal 024. Delta 3170, vou encerrar 3166 para a nave, descer 4000 pés. Que é legal, nós zero no 4. 3166, 4000 pés. Portugal 024, Airborne X07, call control departure 120.80, have a nice flight. 120.80, Portugal 024, vai lá. Control, boa noite, Portugal 024, Airborne runway 10. Through the floor with the construction of the battery, carry for travel 350 via Momo. 350 via Momo, or Portugal 024. 4747 a bordo, 2 horas e 50 de autonomia, alterna vitória para o táxi. Autorizado voar direto ao táxi, descida para nível de voo 050, QNH no 094. Indicador direto em táxi. 104. Gente, atrasado para o táxi, via táxi em Índia, pode ser 118-95 azul 2774, obrigado e boa noite. O 592, passando o CA Vitor 66, pista a vista, visual. O 592, complete aproximação, chame turno 18, decimal 9 e 5. Chama a torre 1895, 9592. O 3170, desça para 25006. O poste estabilizado no RNAV. Posto passando Serra Vitor 372 com trem checado, altímetro no 0 no 4. Trem, vai reportar o 372 com trem checado, no 0 no 4. 592. Stand by. Obrigado. Boa noite, Azul 2774, se aproximando com a Serra da Mazera. Boa noite, Azul 2774, mantenha a posição. Manterá a posição 2774.

Minha pasta visual, tá? 3970. Eu não considero chamissão, número 8, decimal 95. 395. Salvador, voa, tá? 3970, passou 366 visual. Tá 3170, reporte Serra Vida 372 com trem checado, altímetro agora no 013, aguardando autorização de pouso. Estarei na escota 170. Solo 592, solo 14, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 219, obrigado, boa noite, boa noite, 592. Seu espaço da chave travado, só 3170. Solo, eu volto no 592, livrando de escuta. Gol no 592, autorizado táxi via Alfa e Kilo para o Pátio 3, atento ao balizador. Alfa e Kilo, Pátio 3, atento ao balizador, gol no 592. Portugal 024, contact me 6125, 85, 125, decimal 45. 12685, enable 12545, report Portugal 024, bye bye. O 9044 vai ser resto 366 para o RNAV desse até 4 mil pés, que é legal, 9093. Serviço 366, 4013, gol 9044. Alpha. Só lembra ingressar, seguir de Alpha, ingressar já de Alpha, que pode ser? Ela está com sua IA esquerda, está com seu equilo. É uma desconformidade entre a taxiway que existe aí, que está na plaquinha, e a carta. É a taxiway aqui. Ah, tá certo. Ou seja, primeira esquerda, né? Afirmo, primeira esquerda. Ok, obrigado. Sete quatro, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Luz 17, à direita, som 21, decimal 9, boa noite. Comandou, boa, 3, ou não? 7-0, vai eu, não se escuta. Então, 3-1-7-0, Alfa e Juliette, portão 1-1. Decolar, pistão no zero. Livre decolar, pistão no zero, azul 2774. Decolo 18, controle 120, decimal 8, bom, boa noite. Controle 208, azul 2774, obrigado e boa noite. Oi, Salvador, boa noite, azul 2774. É, saindo da intersecção da Epsol, o Brasil reserva, o assalto está desmanchado. Jet Coral, azul 2774, obrigado. Uma foi pra ela, obrigado. Tem vários debris soltos, sabe? Mas pior que o buraco são blocos concretos, pedacinhos. Pode ingerir nos reatores. Ok, a gente vai verificar a situação, obrigado. contato, avistando a Thunder 820. B5-0 chame turno, 8-3-9-5. 18-95. B9-044, desça para 2-5-0-0-10, eu preciso da RNAV, reaposto de algum campo. Cliente, reforçaremos. B5-0, boa noite, altimetro 4-1-0-1-3, vento 1-3-0 graus com 0-8 nós, pouso autorizado, pista no zero. Repouso no zero, tá 3-5-2-0. Gente, nome 044, reposto estabilizado na RINAS. 320, solo 26, direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Salvador, Mike, Anthony Fox. Mike, Anthony Fox, prossiga. Bom dia, solicito autorização para o reboque da posição 2 do pátio 1 para a posição 13 na reboque. Mike, Anthony Fox, não autorizado o reboque. Assim que iniciar o curso, por gentileza, deixe a entrada do portão liberado para a aeronave da companhia ingressar. Após, prossegue até a remota no 13. Ok, ciente. 9044, Solos 31 à direita, Solo 21, decimal 9, boa noite. Tá, Janagua.